Padre, io spero di sentire che riuscì a svegliare un umano per esempio non gli allesse a strutt come dare conto di l'idea. 4, nós somos 4-2, 1-2-1, dentro da 9 a livrar. 1-2-1-9 a livrar, 3-1-4-4. Linha 336, chame Centro Recife, frequência 126.85 até 125.45. Recife, contorno 2535, 6336 da Oceana. Chame Torre Salvador 198.95. Torre Salvador 198.95, azul 5055, boa tarde. 19. Torre Salvador, boa tarde, azul 5055, LS 210. Aí. 055, quem legal no 019, autorizado por pistão 0, vento 1100 graus, 14 mais, uma centena com 14 nós. 100 com 14, livre, pouso na 10, o azul 5055. A sua identificação, dessa vez chegada para a média de 1 para a linha de voo 050. Solo 51, 1219 de braço. 1219, azul 055 de ataque. Última tempo do grupo, frequência para a coordenação. É regresso. operadora do 507B.0010, troca. Retoração para o localizador, convertida para 055, em forma estabilizada. Beleza, 055, chamada estabilizada, vou... 3378, matei a fase de base. Matei bastante. O 3378 faz o início do Embraer Azul, 3H, e matei a fase de base. Ali matei agora, 3378. Azul 5076, decolador 55, chame o controle 120.8. Controle 120.8, azul 5076. K3378, autorizado decolagem, pistão 0, vento 100 graus, 12 nós. Estamos decolagem, está 3378. Centro, saída Coral 1 no Bravo. Azul 5076, contato radar na decolagem, subavia, saída Coral no Bravo, para nível de voo 80. Sobe via Coral 1 no Bravo para nível de voo 180, azul 5076. O azul 5076, você está voando direto para o Coral. Linda via, azul 5076. Sobe via, azul 5076. desça para 2010, ajuste 810 na margem. 2010, ajuste 10, 9, voo 2008. 2008, autorizado, sinal de procedimento elétrico sul, informe estabilizado. Autorizado, elétrico 6, chamada estabilizado, voo 2008. Controle está, controle está, 3378. 3378, contato radar na decolagem, subavia, saída Momo, transição frutífera para nível de voo 370. Momo frutífero 3378. 3205, autorizado decolagem, pistona 0, vento 100 graus, 14 nós. 3205. Acione a notificação dessa via chegada a POF para nível de voo 050. 385, reduza para 250 mais. Retração para o localizador, com a esquerda para o 055, de forma estabilizada. Reduza para 2209, informa o número 2 na aproximação. Chame-se Recife, frequência 12, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Ok, 12, 3378, um ótimo final de semana. Follow 06, taxi via Alfa, reponte antes do Juliette, chame o solo em 121, desformal de antes do Juliette. Via Alfa, 219, chama o 2008. Sobre a identificação dessa via chegada à mão, parâmetro de voo 060. Via mão 060, 542, 964, desce para 2, Voltaire, autorizado final do procedimento IDS 68, forma estabilizada. 2, eu vou reportar estabilizado na 2, vou lá na 4. É 3805, chama centro Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. 2835, 238, 238, 5076, 5 milhas nordeste de Coral, serviço radar encerrado, chama controle Nelson, frequência 120.1. Desça para 4 mil pés, eixo do altímetro 90 no norte. 4 mil, 90 no norte, a noite. 00 graus, zona 3, norte. 2 da manhã, vou falar da 11, zona 3, norte. Até o convite, Tchalhotel, contato radar, 60 milhas, oeste de Salvador, ruim na proa de Itap, da certa chegada com a média 1, é forte no Brasil do Sul. Batatango Victor Tchalhotel, mantém a proa do VR, aporte para o cancelamento de regra de voo IFR para o ingresso correio do Vera Cruz. Aporte no IDR descida. Desça para 4 mil pés, Victor Tchalhotel, ajuste do altímetro na 0,7. Polo 8, Polo 9, 64, complete curva direita, proa 070, informe estabilizado. Direita 070, vai para o mais estabilizado, 94. Mike Eco Zulu, direto farol de Itapuã, informe 20 milhas para o ingresso na CTR. Reduza para 200 mais para o sequenciamento, de forma que saiu a mais da companhia a 1 minuto para 0. 200, reduzindo, 2, 2. Vento para 3 mil pés, hoje o batimento 90 no norte. 3 mil pés, hoje. A 397 do Colômbio 1-1, chama contra nenhuma das 0,8, novo. 0,8, 397. Chimitura, no momento desse 1,95. 2,95. Controle de salão, 397, 4, 1, 1, cruza ali 1,85, tráfego informado anteriormente, agora é meio, meia dúzia de milhas afastado. Iniciando redução para aproximação, reduza para 1,70 mais, 1,885. 2,85. Contato da decolagem, subavia, saída São Vônia, transição morte, contra nível de voo 3 São Vônia, 3 tração norte, Silva para 390, 397. Reduza para a velocidade de aproximação. Eu estou tendo 1-8-8. Pode ser a 2000 ou 1-8-8? Deixa para 2000, 1-8-8-5. 2000, 1-8-8. Vou com 397. 397, mantém a via saída. Certo. Informa o tráfego informado anteriormente, agora com 4.8 milhas próximo ao externo, com 1.459 graus de redução. Oi, senhor. 2230 para o localizador, curva à esquerda, pela 120, forma estabilizada. Esquerda 120, contato estabilizado, 2230. Passarei 2230, deixa para o nível de voo 050. 050, 2230. Informa o tráfego 10 horas, 15 milhas rumo sudeste, passando 105 para nível de voo 050 até 72 da passarela. Teletel, plano SR cancelado 14, desça para 1.500 pés, conforme desça para 3.000 pés. Ingresso do corredor Vera Cruz, reporte através de Vera Cruz. Só desça para 3 mil pés inicialmente. Só para 3.500 pés inicialmente. O Vitor Tchaleté aguarde para onde parece. Chama a torre, 1-8-9-5. 2-9-5, 2-8-5, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, voo 1-8-5, 1,5 para... 1-8-5, vai ser a próxima, só o número 2 da próxima. 2-8-5. Tem de Juliette, autorizado, será reporte, tá? Autorizado, fundo, pista 90, vento 190 graus, 129. Tenente Aletão, está informado anteriormente, agora 10 horas, 11 milhas, rumo sudeste, passando 5 mil para 2 mil pés, UTR da passarela. Esse mantém o número 510, informe através de Veracruz. Chame Centro Recife, frequência 128, decimal 35, antena 123, decimal 8. 2235, 232, ó. Após a execução, acho que é o altímetro 1 a 0 ou mais. Estou em direção do CPR, reporte para a descida. Para 500 pés, Mike Acuzulu. Skycaps Uniform, o tráfego aproximando o farol de Capão, número 3, com a pauta 3-2. Vitoria de Juliette, à sua esquerda, tráfego de helicópteros Costa 76, a 2 minutos para o farol de Capão, batendo 500 pés. Vitor, Charlie Hotel, forma visual com campo, começando em Interlagos. Tá. Tô levando a escuta. Vou ir pra porta. Para 360. Mike Echo Zulu, está visual com tráfego nacional 97. Gente, Mike Echo Zulu, Alaska Girabás, prolongue a pena do vento. Vai, prolongue a pena do vento, Mike Echo Zulu. A sua identificação dessa via chegada a Romeu Júnior para nível de voo 090. Estou levando a vista para o 1500 para o eixo do altímetro 90 no máximo. Aqui uma máquina de voo autorizada, base 97, a ponte para a ingressão do sinal 97. Chamar a final no 7, o Mike Echo Zulu. Salvador, o Tran 3605, informa de linha direita para livrar formações. Sim? O Tran 3605, oficial de linha direita para livrar formações. Autorizado de vir, confirme pronto quantas milhas. Salvador, 229, confirma o Mike. Gente, autorizado o Backpack, Taxi, Cacau, Caio, 5 agilizando por um chinês, reporte de Vila. Teste 3605, autorizado Vila. Audio Vila, Vila, Vila, Vila, Vila, Vila, Vila, Vila, Vila, Vila, Vila, deixa a tela de voo 080 via Romeu Júnior. 90 graus, 14 mais. Zulu, está abaixando para baixo. Tatel, site Tatel Abaite, em continuo frequente, boa tarde. 8, polo 164, desse mantém nível de voo 060. Polo 164, reduza para 250 mais. Chame Centro Recife, frequência 128, decimal 35, até 123, decimal 8. Como Recife, 12825, 12832, está frequência. Boa tarde. Centro 6605, frequência 128, decimal 35, até 93, decimal 8. 12835, 12832, está frequência. Obrigado, boa. Reduz agora para 2, 2 horas mais. Sabe aqui do estado. Você está sendo lá para a próxima para a senhora dar uma palavra. Azul 2701, autorizado em R, colapso 0, vento 1, 00 grau, 0 9 9. Azul 2709. Obrigado, Romero Júnior, para o nível de 070. 070, Romero Júnior, 2701. Agora para 196. Via esquerda da rota, formação, dia 3, 2 anos. É, minha 3, 2, 2, chamou para desvio? É, sim, dia 3, 2, 6, 30 graus, esquerda, formação. Eu fui no quantas linhas, eu chamei minha 3, 2, 6, autorizado de desvio.